marca minha vida, santifica minha casa, santifica o meu bairro, santifica minha cidade, santifica o meu estado, santifica o meu país, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Santifica minha casa, santifica o meu bairro, santifica minha cidade, santifica o meu estado, santifica o meu país. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor. Santifica o meu estado, santifica o Brasil, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.